62, 25, 8 milhas da cabeceira 197, já visual com a pista? Afirmativo, tá visual o acionamento 62. Sim, chame turno 8, decimal 6, bom ponto. Torre 1 no 8, 62, decimal. Torre Salvador, bom dia, Oceané, 6225. 4298, caso tenha condições, poderá prosseguir no ILS da pista 190 e circular para 197 pela direita, ok? Atenção, desço para 2000 pés, informa para modificação de regra, 4298. 2000 informa para modificação, 4298. Itapuã, ok? Evitando o eixo da 1735, ok? Evitando o eixo da 1735, decole com o plano do farol de Itapuã, 150 com 10. O meu Golf Victor decolado ao 53, controle 1208. 208, o meu Golf Victor. Na 6225, na final, baixar e travar. 6225, livre pouso no 7, 150 com 10. 100, livre pouso no 7, 6225. 10, direto coral, obrigado. Omega BB. Fora do solo, guardião 07. Guardião 07, chame o controle 208. 208. Decolou 54. Olho Salvador, bom dia, Guardião 07. Bom dia, Guardião 07, sente o traço, prossiga pelo litoral e forma regresso, Salvador, Guardião 07. 7, informará. Salvador, azul 4298, depois cancelamento, ingresso na base pela direita da pista 97. Gente, azul 4298, plano instrumento modificado agora aos 54. Para ingresso, circuito anturno 8, decimal meio, bom ponto. Gente, 186, azul 4298. Vitor Charlie Antel está mantendo nível 100, confirma. Nosso equipamento está com no nível 1 no 5, o Thiago Atel. Gente, mantém nível 100, chame agora centro Recife em 1288 ou terno 260, por favor. Salvador, 35217, cruzar uma setena, pretende mais próximo cancelar e pouso na 17. É possível direto na proa da 17? 35217, desça para 3000 pés, qual a proa que pretende voar? E é na Lima. Entre, tá na Lima, é da Lima. Cinco, dois, um, sete, da trip, controle. Controle, mantém essa proa aqui, mais próximo, cancelar e direto para a 17. Médico, mantém a presente proa, o 5217, reduz a velocidade 220 mais, já temos dois traços orientados para pouso na pista 17. Informe para modificação de regras. Gente, 220, reportaremos para a modificação. 5217, é possível manter 200, melhora para os senhores? Positivo, 200, desça para 2000 pés, 5127, 902. 2000 pés com 200 indicados, 5217, obrigado. Liberal, prossiga rotatório, força visual com aeródromo. Prossiga rotatório, força visual com aeródromo, ainda não lembra. Hoje é o SNR-225, táxi via parte principal, gate 01. Gente, táxi via parte e gate 01, SNR-225. Na escuta? Segundo a infraero, a pista vai estar liberada aí dentro do horário do outono, gente. Azul 4218, check 30. Baixado, tomado, de baixo para o final. Livre pouso da 17, 150 grau, 089. Livre pouso, azul 4218. Prossiga. Tá 3663, prossiga. Passam 220, descendo até 150. Agora, já na coisa. Confirmando o centro, já transferiu o tráfego? Aqui, bom. Usou uma pontinha no guarda agora, sabe? 7, um bom pouso, 07. Eu tô 3663, irá prosseguir pouso, pistão no zero, confirma. O voo será na pista 1-0, aguardando a pista abrir aos 1-1 no meio, confirma. Na pista 1-0, a gente manda aos 1-1 no meio, 3663. Gente, mais informo que será o número 3 na aproximação, já temos duas aeronaves em espera, da 3663. Ele se espera em Alagoinhas, informe o nível ideal para espera em Alagoinhas. Gente, desce para o nível 150, me se espera sobre Alagoinhas, confirmando, vai ser o número 3 na aproximação, após a abertura da pista. Turma, qual seria a razão ideal de saída para nome do Judete Hotel Serra? A Reacha. Índia November Alpha, visual com campo. De November Alpha, chame turno 8 decimal meio, bom posto. 18 meio de November Alpha. 352-17, informe para modificação de regra. Está agora 15 milhas a nordeste de Salvador. Informe, temos um tráfego de baixa performance, velocidade de aproximação 80 milhas. Seguindo o sinal da 17. O 352-17. Gente, temos o mesmo bootcast. E a gente está 15 milhas. Mais algum momento para o cancelamento, senhor? Gente, está familiarizado com o portão visual do corredor Interlago, seria a rotatória do CIA a 5 milhas ao norte de Salvador? Negativo, senhor. Fica previsto uma espera. Será necessário efetuar a espera, o 35217. Teria a possibilidade do senhor vetorar a gente para não precisar fazer espera? O tráfego já foi orientado para a torre para a final, já. 5217. O tráfego informa para a 7 está a 1000 pés e vindo para a aproximação da pista 97. Pela velocidade não vai ser possível. Caso não tenha condições, inicie um 360 pela direita, agora a 2000 pés. Caso não tenha condições para seguir na rotatória visual, a 1500 pés e espera. Ciente. confirma a proa ideal então para o trip 5217? 5217, faz operação para espaçamento, voo e proa 280, correr à direita, proa 280. 280, gratuito. Manter 2000, trip 5217. Manter 2000 pés. Ok. Confere 59 e 56, pronto para ter. Traça anteriormente informada, agora na posição de 11 horas e meia dúzia de milhas. Está prosseguindo na final da pista 17, visual, velocidade do mesmo 80 mais. Direto Natal, controle Salvador 120.8, torre Luno 8.6. Aciona 5120, confere 5956. A partir do 1.6, a possibilidade para de decolar só no zero. No momento, a pista está fechada. Assim, você vai aguardar a abertura da pista ou você vai decolar do 1.7 mesmo, com a série de 5.6? Tá, Uno 5 milhas, norte, nordeste, Salvador. Cinco, dois, uno, sete, já tem contato visual com o aeroporto de Salvador? Positivo, senhor, já estamos em contato. Certo, mantenha presente proa, fora para o cancelamento. O 5217. Certo, senhor. Só vai aguardar 12 minutos acionado no ponto de espera. Então, 5956, chame no ponto de espera. Primeira alfa livre pouso, 1-7, 160 com 10. Livre pouso, 1-7, 2 alfa. Cinco, dois, um, sete, já pronto para modificação de regras, para seguir sinal? Está pronto já para modificação, já está visual como 7. Certo. Quando modificado ao 05, segue em redução de velocidade na aproximação e prossiga final chamando turno 8 decimal meia, tá bom ponto. 7, na final chamando turno 8 meia, obrigado. No momento confirmo, mas nota, mantém a espera, aguarde autorização para prosseguir na chegada a ponto, 3663. Permanece do número 3. São 3179 correto, lembrando que a pista abre aos 1:30, exatamente 10 minutos. Estamos pronto para o 3179. Salvador da 3153 para o Galeão, para a sua copa. 153, aguarde só um minuto. Checo Delta para 5 condições visuais, Salvador, altimetro 1020, fala visual. 107, na minha escuta até o corte. Tendo informação hotel, autorização para Recife 370. Recife 973 para Recife, autorizado nível 310 via turística 58. Decolagem da posição 10, com primeira curva esquerda na saída pública, transição Cajim. Controle Salvador 120.8, torre 118.6. Aciona 5054 via 5973. Autorizado para Recife no nível 310. Lá está a cabeceira 1-0 com curva à esquerda, interceptando a subida Pulga Caju. Controle Open 208, 286, transponder 5054 e o 5973. E o 5973, correto, chame para a perspectiva no meio. Camará, vamos aqui, a posição é do Pato de Carlos. Gente, alô, Julieta, até o Serra, está pronto para o carro. Juliette, Hotel Serra, tem limitaxi, se não para ingresso no, para cruzamento do 4-1, Juliette, Hotel Serra. Tem limitaxi, tomará cruzamento para o 4. Embalde, posição pelo? Embalde, posição pelo? Forma sua rota na posição PONF inicialmente. Inbound posição pelo. Inbound pelo. E ó, as duas primeiras aeronaves também estavam estimando a zona meia. Nove, dois, dois, forma hora certa no 109. Gente, grato. O 3304 já foi transferido pelo centro, confirme. Era previsto uma espera com o centro, foi de Alagoas. E Mike vai me chamar na taxa Quebec para ingresso na sessão no 7. Copia, 3153. São 3153 para o Galeão, autorizado nível 380. Decola da pista 10, primeira curva direita, na saída da El, Leda, Bridge, Antervulo 10, ESMAC, DCT Lúbito, DCT Barbacena. Controle Salvador 1208, curva 18.6, aciona 5062, são 3153. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 10, curva à direita, Dael, Lita, Prisia, Pedulon 10, ESMAP, Lúvito, Barbacena. 208, controle, 286, torre, 5062, transponde, rota 3153. Prisia 5217, livrando a sua escuta, bom dia. Bom dia, 3517, mantenha a posição. Sua posição. Com 3153, correto, sem parabéns, PEC e acionamento. Camarada 3-2-3. Controle Salvador, bom dia. O avião 31 da Azul está atingindo 160, 6 milhas para Mari, 160. Azul 9131, desça para o nível 0620, autorizado manter o perfil da chegada Mari. 060, mantendo o perfil, só não vou conseguir pousar se eu manter o perfil, vou precisar de um vetorzinho aí para perder o guia. Será necessário acima, que o traço da frente já está sob vetoração aqui, executando a onda para perda de altitude. Ok, obrigado. Vai entrar na Lima, livrar na Mike, e a posição prossegue para remoto. Até já, tá, já está avistando o traço, após a entrada dele, a gente vai conseguir? Afirmativo, após a entrada dele na Taxi Mike, você pode prosseguir para o pátio 3, posição 4 do pátio 3. Ok, a gente pátio 3, posição 4. Obrigado. Número 5 na aproximação, 3304. Pátio 1, no 5956. Para a vitória da conquista, Arbor. Arbor e após a vitória da conquista. De tráfego vetar, tráfego curva à esquerda, curva 360. Limite será o QD Mike no 00 do NDB. Esquerda 360, o limite é? Curso final do ILS será o QD Mike no 01 no NDB. Ok, o curso do ILS para cima. Azul 9131, informe, irá seguir tráfego, agora a sua posição de 1 hora, 8 milhas. Tá, segundo um Boeing 737, passa agora 9 mil pés e descida para 2 mil. Tá com ele, não te quero. Vou 922, desça para 2 mil pés, altímetro 9020, autorizado FNLS, informe estabilizado. 9020, livre LS, 9922. Então, 3663 vai seguir agora a sua vetoração, sequenciamento de traço, continuação número 3. Curva direita, proa 240, limite será o QD Mike no 20 NDB, para ver se para 5 mil pés. 5 mil pés, 240, proa, limite 120, cilindro canto 3663. Controle de Salvador, bom dia, Oxané 63, os dois estamos aqui no hotel. Bom dia, Oxané 6312. Oi, na proa de Mari, desça para o nível 070, guarda de operação, sequenciamento de tráfego. Para 070 na proa de Mari, Oxané 3304, a da Dani Orbe tem a Lagoinhas, prossiga para Bonf, desça para nível 080. Autorizado o cruzamento final da 1-0, chame girando base para o 1-7. O Juliette até o Serra tem condições de alinhar e decolar de imediato? Vai aguardar a passagem do tráfego da Trip até R, que já está frente da passagem da guarda. Após, tem início do Chidex, que é o 3-8-9-0. Ok, após o ATR, está autorizado, está 3-8-9-0. Rio 59-76 no pátio 3, pronto para pushback, acionado. Confirme, eu trago o seu pushback. Rio 59-76. Estimação da pista 1-0, prossiga salvar da barra, Mike Alianza. Pátio, tráfego número 1 é o Pan, que está na posição 9. Podemos ter que pedir solo para sim, se eu sou inicial táxi, inicial de pushback, Rio 59-76. Essa, confirmando a aeronave, a nossa direita aqui, está sendo puxada bem encapada, ok? O TAN 3890 na escuta? Na sua escuta. Consegue traduzir um pra ele pro pushback? É, mais um minuto. A gente só pode conectar o pushback com a porta fechada, ok? Sim, você já tem mais um tráfego aguardando pra ele fazer isso daí. Mais um minuto, tá iniciando. Sim. Para 6.000 pés, altímetro 1020. Mantenha o perfil da chegada à área, aguarde vetores. 6.000 no 020, mantendo o perfil 6.0.6.5.2. 5.9.5.6. Para 1.7.0, forma estabilizada. Reduzindo 1.7.0, nós, e pode descer até quanto? Até 2.000 pés. Até 2.000. Elepa, e após direto Vitória da Conquista. Controle Salvador 120.8, torre 18.6. Aciona 5123, passaria do 2223. Passaria 2223, eu não quero que você vai mesmo. .922, complete na ILS, X-Ration, turno 8.6, bom ponto. Olá, olá, eu também, obrigado, bom dia. Channel 6312, interação, sequenciamento de tráfego, cruza à direita pro 020, limite será o QD Mike no 01 na NDB5. Esquina 020 ou à direita? Esquerda 020, Channel 6312. Limite será o QD Mike no 01 na NDB5. Confirmando para o 9131, está autorizado o ILS, né? Sim, autorizado o ILS, complete na ILS, informe visual 4. Ok, vai completar, informará visual 9131. Controle o Papa Romeu e Julieta até o Serra, agora na reação. Chefe. Até o Serra, mantém corredor axé, caixa preta, o Julieta até o Serra. Ok, mantendo o corredor axé, caixa preta. Tá 3663, curva à esquerda, proa 180. Limite QD Mike no 01 em DB Simbra. Gente, 180, limite 101, tá 3663. Vai Charlie X, suba para 1500 pés. Temos um tráfego sentido oposto a 1000 pés no axé. Vai Charlie X. Fab 5956, dá presente, faça um backtrack, prossiga até a cabeceira no zero aqui, novamente aguardando a autorização para a nova decolagem. Aqui é um animal na pista, a pista encontra-se impraticável, o tráfego que o precede irá efetuar a aproximação perdida, mas o 9031. Posso efetuar a espera em duna? Tem condições de manter 3.000 pés sobre duna? Afirmativo, 3.000 pés em sobreduna, vai efetuar espera em duna. T3663, desça para 4.000 pés, o T3663. 4.363. Ok, o 3663 informa que há um praticabilidade de pista no momento devido ao animal sobre a pista, o T3663. Tem condição de manter espera sobre duna a 4.000 pés, confirma 4.000 pés. 4.000 pés, espera em duna, 3663. T3304, programa em órbita em BOF a partir do nível 080, T3304, informa pista impraticável devido ao animal na pista agora. Temos quatro aeronaves à sua frente, ainda nenhuma conseguiu pousar devido ao animal agora na pista. No 3.1 então programou a órbita sobre duna mantendo 3.000. Fazendo 3.1 mantendo 3.000 sobre duna. Salvador, bom, 922, início de aproximação pedida, pista 90.